5, dou uma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se houver listo que eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe uma pita e põe no arranar. De espada cinta, já creio que é da quinta animar. Não me obriga a vir para a rua gritar. Veja o tempo. Ser mais eu bem sei, mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que eu sustei. Só nesta rústica não há lugar para os filhos chamar. Não me obriga a vir para a rua gritar. Que é já tempo de embalar outro.

passei as mãos pelo cabelo. Sacudo a camisa rota no cotovelo. Preparei-me para entrar. Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua, só com véu. Estou na lua, estou na lua. Não me chateis que eu agora estou na lua. Bye.

Eles se sabem de alcool, outra pessoa não sabem quê. Inquieta a multidão na avenida, assovia por tanto ter de esperar. Mas nem bairros, nem bairristas, nem as tais marchas previstas, o espetante espectador viu desfilar. Quem se entende com altares diz que os santos populares não desfilam pelas ruas desta vez. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção que o maior mestre do mundo é português. Que nos falta tradição, ao menos vale a emoção que o maior mestre do mundo é português. Recuperados os santos dos seus maus tratos, os responsáveis resolveram confrontar. Escorregando pelo mastro, perguntaram cá embaixo que país levantou alto este pilar. Para a porta do vizinho, toda a gente varre o lixo. Quando a culpa nos aponta e envolve, e quando toca ao país patriota, é o que diz que o maior mastro do mundo é espanhol. El apostito português. Solo es grande tu en pequeña. Pero el mayor más todo el mundo es español. Son Pedro Cordero a Chaves, Santo Tomé o Menino, São João Martelo dos Ares e Cabral dos Santos Ares. Não encontro o reino. Santo António anda tonto, São Pedro diz que não vê, São João caiu de tonto. Eles sabem de onde outra pessoa não sabe quê. São Pedro perdeu. Canal 2, Antena Web. A crueldade de que se é capaz deixar para trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Há quem não veja onde ela está e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Quando a mão escapa entre os dedos e os dedos tocam pelas mãos, o sol já se vai pôr no mar. Há quem não veja onde ela está e nada contra o rio. As formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar

causas que me adoram. Quando a noite vai a meio, eu sinto-me melhor, sou o menos fraco e feio. Passa o dedo na rasta com a bomba suave. Encosta o lábio no ouvido. Queres que eu lá vamos para o chuveiro? Ela flui com a água, lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor dá um certo calor na barriga e que eu sei que quero sempre, sempre aquele nigga que lhe mete a rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E são os grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos muito línguas de alertas da ternura, tipo. Minha alma já está nua, faço uma jura, jura para sempre que eu depois da noite vou vir. Um segundo ao meu lado já preenche uma vida. O conceito de tempo não entra na sensação. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e continua a atenção. É melhor que já ouvi, reinventaste a paixão. E ela diz que me adora quando o dia vai a meio. Como passa de meio vazio para todo cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Eu sigo calmo atrás dela, deixo crescer. Se me diviste. A razão da palavra consagrada, dando a gente da dor em troca de quase nada. Ela não dá agitada, pelo contrário, relaxada. Revisa na expressão, da expressão e na morada. Ter-vos aqui esta noite, tanta gente vinda de diferentes pontos do país. Obrigadão pelo palco, obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Obrigadão. Até uma próxima. Fiquem bem, fiquem na boa. Estás na boa. Obrigadão, família. Thank you.